sul de São Paulo, periferia sinistra. Salve! Satisfação, rap gangsta pesado, início da missão, né, Jão? Preste atenção, irmão, no prozeiro, o assunto é quebrada sinistra. Isso mesmo, desde pequeno lembro do Gil Gomes, chacina, homicídio, vários nomes. Na rádio a história desenrolava, tensão a cada instante eu escutava. Pivete já ligado na lei do gueto, periferia é desde cedo. Verme oprimindo, sarcástico sorrindo, não respeita ninguém, nenhum pobre tiozinho. O medo estampado no rosto sofrido, humilde morador que vive com isso. Tiro, sirene em São Paulo, nada muda. Norte, sul, leste, oeste, a verdade das ruas. Maldade nua e crua, realidade assistida. A paz é ficção, pura utopia. Programa de TV, tô cansado de ver. Noticiário sanguinário, como posso esquecer? Periferia é sinistra e playboy em São Paulo é assim. Se você desacredita, tenha coragem, vem de perto assistir. Periferia é sinistra e playboy em São Paulo é assim. Se você desacredita, tenha coragem, vem de perto assistir. Aqui a lei da bala, na sul chicote estrala. Do Parque Arariba ao Pirajussara, em memória preto J, meu mano, meu parceiro, morreu assassinado sem estar devendo. O tempo passou e a violência continua. Saudade, dor, sofrimento, angústia pra mãe que enterra um filho inocente. Família, amigos, lembrança permanente. Ordem, progresso, que frase mentirosa. Sem nexo, demagoga, 100% hipócrita. O sistema no Brasil só defende os ricos, cadeia é pra pobre, esse é o veredito. Aquele político maldito, traíra, que fala bonito, o pai da mentira. No debate intriga, metendo uma pose, entrou no poder, demonstrou o lado podre. É assim que funciona, a lei covarde é aqui. Devemos mudar, o congresso invadir o gueto de Sampa, ressurge da cinza. Pra quem duvidou, aqui fica a dica. Periferia é sinistra e playboy em São Paulo é assim. Se você desacredita, tenha coragem, vem de perto assistir. Periferia é sinistra e playboy em São Paulo é assim. Se você desacredita, tenha coragem, vem de perto assistir. Isso mesmo, moro? Aí, representando o Jardim Novo Oriente, minha quebrada, onde nasci, cresci. Parque Arariba, Parque Regina, Jardim Ingá, Jardim Olinda, Parque P, e aí Piracuama, e aí Evana, paz a todos. É nós, uma só voz, agimos com fé. Desse jeito assim que é. Desse jeito assim que é. Desse jeito assim que é.